profetizo para mim e para você que não vai terminar assim. Aleluia, não vai acabar aqui. Deus tem mais. Tem coisas maiores. Aleluia. Vamos adorar. Oh! Aleluia. Eu sei que Deus tem mais pra mim. É por isso que eu tô viva. Não vai acabar aqui. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Parece que amor para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Aleluia. Deus me chamou. Profetiza na tua família, na tua casa. Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para... Deus te chamou para viver coisas maiores, maiores, maiores. Jesus, e quando eu pensava que era o fim, começou tudo de novo pra mim, malhando trigo no lagar, pra ninguém mais me saquear. Foi quando coisas maiores. Abra sua boca e declare: eu te chamei para viver. Volte a projetar. Agradeça a Deus pelo futuro. Eu te chamei para viver, pra viver coisas maiores, aquilo que o olho não viu. Eu te chamei para viver coisas maiores. Eu te chamei. Shut. o que Deus preparou para você. Assim diz o Senhor: eu sou Deus de continuidade, eu sou Deus de futuro. Tira aquele projeto que você guardou. Você disse: meu Deus, eu projetei, eu sonhei com isso. O tempo passou, Jesus já vai voltar. E se Ele voltar, você vai voltar com o seu projeto. Aleluia. Tira agora da gaveta aquele sonho, aquele projeto. Tira agora da gaveta aquele desejo, aquilo que Deus colocou em teu coração. Volta, volta, volta, sai do porão, sai desse porão, sai desse porão. Lá, lá, lá, lá, Pastor Enoque, deixa Deus te usar, Pastor Enoque. Oh, lá, lá, lá. Abrace as pessoas que estão com você nessa live. Abrace, pegue na mão dessas pessoas. Oh, profetiza sobre a vida dele. Profetiza sobre a vida dela.